se chamava Ivan. O rádio comenta, o jornal anuncia, cartas e revistas e televisão. Somente você não vê que é agora. O relógio marca a última hora. Brevemente esta igreja vai embora. Não fique parado, não fique pensando, de braços cruzados, ouvi esperando. Cristo está voltando para a sua igreja com ele levar. E não vai muito tempo, a trombeta toca, Jesus Cristo volta revestido em glória. E a igreja vai fora, morar para sempre no eterno lar. Está com medo de gastar dinheiro pra alma ganhar. Enquanto espera, alguém está chorando, pedindo socorro, vem me ajudar. Sei que já ouviste de Deus o chamado. Não fique parado, tome a decisão. Seja um obreiro, use o seu talento. Antes que aconteça o arrebatamento, aí a igreja estará em Sião. Não fique parado, não fique pensando, de braços cruzados, ou fique esperando. Cristo está voltando para a sua igreja com ele levar. E não vai muito tempo, a trombeta toca, Jesus Cristo volta revestido em glória. E a igreja vai embora, mora para sempre no eterno lar. Não fique parado, não fique pensando, de braços cruzados, ou fique esperando. Cristo está voltando para a sua igreja com ele levar. E não vai muito tempo, a trombeta toca, Jesus Cristo volta revestido em glória. E a igreja vai embora, mora para sempre no eterno.